Alpha. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Alfa 0030. Zulu, vento Uno, Uno 0. Graus, Uno 1. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 2. Mil pés. Ajuste de altímetro, Uno 0. Uno 5. Nível de transição, 0. 4, 5. Temperatura, 2, 5. Graus. Procedimento ILS. X-ray para a pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95. Solo 121 decimal 90. Atenção, taxiway Alpha interditada. Entre taxiway Índia e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Atenção, bando de pássaros nas vizinhanças do aeroporto. Informe que recebeu informação Alfa. Salvador International Airport, information Alfa 0030, Zulu, wind 110. Meia zero zero, desta 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, reporte localizador, pista 1-0. Seja para 2000 pés, 1-0, sabotará o localizador da 3600. O 05 complete LS, chame torre 118, decimal 95. 3895 com 1805, escolha. Oi, Salvador, boa noite. Chegou 1805 no, na final 1-0. Visual. 1805, ajuste no 0 no 5, reporte baixar travado. Baixar travado, comine 15. Autorizado pouso na pista 1-0, 0 grau, 08 nós, 1805 da Gol. Autorizado pouso na 1-0, Gol 1805. Então é 3152, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, reporte localizador, pista 1-0. Gente, após ETAP, 3152, confirma ajuste? 1-0, 1-5. 1-0, 1-5. Tá, 3152, está liberada a restrição altitude em ETAP. Isso até 2000 pés, ajustado bem 15, reporte localizador da pista 1-0. Descendo até 2000 pés, liberada a restrição de ETAP. Descendo até 2000, usaremos localizador. 7-6-06, desse nível 050, chega na Mari, reduções a critério, 8-0-1-5. Localizador 3600 complete LS, chame torre 118, decimal 95. 3295, 3600, bom trabalho. Bom noite, 05, Sol 26, livre à direita e chame Sol em 121, decimal 9. 219, livrando à direita, vou 1805. Torre Salvador, Elton 3600, está na final, ainda não está baixado a 2 milhas do Interterra. O 3600, ajuste no 05, reporte quando baixar travado. Reportará, Elton 3600. 805, boa noite, segurou na pista. Boa noite, 05, boa noite, está aqui Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette 01 no gate, boa noite, 05. Está na final, baixado travado e visual, TAN 3600. O 3600 tem livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 092. Tem pouso 90, TAN 3600. Chegou 704, chega na área e deixa para o nível 050. 1714, confirmado. 2600, solo 30, livre à direita e chame Solling. 121, décimo 9. 121, décimo 9, direito, 3600, bom trabalho. Acertando agora o localizador, o TAR 3152. TAR 3152, complete LS, chame torre 118, décimo 95. 1895. Com no 7, 14, reduza 2509. Salvador, boa noite, de TAR 3152. Então 3152, ajuste na 0 no 5, repórter baixar travado. Reportaremos. Gol 1606, desça 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador visto no 0. 2000 pés, 1015, autorizado procedimento, reporta no localizador 1606. Gente, a livre o pouso então na pista 10. Com 714, desça para 3000 pés, ajuste 1015, redução para 2109. 3152, solo 35, livre à direita, chame solo em 1921 no 219. Então 219, 3152. Solo Salvador, boa noite, Tan 3152, livrou, escuta. Tan 3152, boa noite, táxi via Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette para meia dúzia, 3152. attempt Julia attention. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information Bravo. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Bravo. 0145 Zulu. Vento 1. 00 graus. 09 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 2 mil pés. 0. Visão 045. Temperatura 5 graus. Procedimento ILS. Para pista. 1-0. Pista em uso, 1-0. Rádio Farol, Salvador, inoperante. Controle Salvador, 1-2-0, decimal, 8-0. Torre operando na frequência 1-1-8, decimal, 9-5. Solo, 1-2-1, decimal, 9-0. Atenção, taxiway, alfa, interditada. Entre, taxiway.